Santana, Karen Barbia Top, CR Estúdio. Será que você vai querer me perder pra outra pessoa? Será que você vai querer me ver beijando outra boca? Então acorda, tá fechando a porta. Se eu for embora, não vou mais voltar. É só pra te avisar, é só pra te avisar. Então me ama mais, me beija mais, cuida mais, me abraça mais. Senão eu te esqueço de vez e o nosso amor já era. Então me ama mais, me beija mais, cuida mais, me abraça mais. Senão eu te esqueço de vez e o nosso amor já era. É só pra te avisar, é só pra te avisar. CR Estúdio, onde o seu sonho se torna real. Portal do Arrocha. Será que você vai querer me perder pra outra pessoa? Será que você vai querer me ver beijando outra boca? Então acorda, tá fechando a porta. Se eu for embora, não vou mais voltar. É só pra te avisar, é só pra te avisar. Então me ama mais, me beija mais, cuida mais, me abraça mais. Senão eu te esqueço de vez e o nosso amor já é.